Ela não aguenta ver o cria, que sobe logo sua adrenalina. Festinha rolando em off, tá tudo tranquilo, arrasta. Arrasta pra cima em câmera lenta, empina sua bunda gostosa e foguenta. Isso, mulher. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima, vai. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima em câmera lenta, empina sua raba gostosa e foguenta. Isso, bebê. Arrasta pra cima. André Cedeiros, o moral de Ibicoara. Só solinho, Chavasca, só solinho. Eu falei, Rock Bispo Produções. Essa é pra bater em todos os paredões, Mi Paredão. RG Paredão, Soneca Paredão, Caminhão Transformers, Carreta Jameson Aguiar. Isso, bebê. Ela não aguenta ver o cria, que sobe logo sua adrenalina. Festinha rolando em off, tá tudo tranquilo, arrasta pra cima. Ela não aguenta ver o cria, que sobe logo sua adrenalina. Festinha rolando em off, tá tudo tranquilo, arrasta. Arrasta pra cima em câmera lenta, empina sua raba gostosa e foguenta. Isso, bebê. Arrasta pra cima, vai. Isso, mulher. Para não, vai. Para não, vai. Arrasta pra cima em câmera lenta, empina sua raba gostosa e foguenta. Isso, filhas. Para não, vai. Arrasta pra cima. Abra a maninha. Arrasta pra cima. Quero groove. Ela não aguenta ver o cria, que sobe logo sua adrenalina. Festinha rolando em off, tá tudo tranquilo, arrasta pra cima. Ela não aguenta ver o cria, que sobe logo sua adrenalina. Festinha rolando em off, tá tudo tranquilo, arrasta. Arrasta pra cima em câmera lenta, empina sua raba gostosa e foguenta. Isso, bebê. Arrasta pra cima, vai. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima em câmera lenta, empina sua raba gostosa e foguenta. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Arrasta pra cima. A bunda, mano. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima em câmera lenta, empina sua raba gostosa e foguenta. Isso é o Richie.